Capítulo 48. Os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amat, até Azarenon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amat. Terá Dan uma parte desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o lado ocidental, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Rubem, uma porção. E junto ao termo de Rubem, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000, todo o comprimento será de 25.000 e a largura 10.000, e não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade do Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento consoante a sua santa oferta, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade, e os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa e da possessão das cidades, das 25.000 canas da oferta,